Olá pessoal, nós estamos aqui para fazer a leitura de comentários desse podcast do Batendo Papo na Masmorra número 4, que foi um podcast muito legal, né Marcos? Foi muito bacana. E aí, Edu, você gostou também desse cast? Gostei, foi bem divertido, a gente riu bastante, né? Foi muito bom, né, cara? Também com esses convidados maravilhosos, você, o Perna lá do Tosco Chanchada, o Ivan Motosserra lá do Rock 30, Marcos, foi bom demais, cara, foi bem interessante. Então, vou aqui ler o primeiro comentário, o comentário é do nosso amigo Toroman, né? Que ele ouviu a leitura de comentários lá minha com o Hugo, né? E falou assim que o Hugo tinha comentado que ele assiste muitas séries, né? E aí ele aumentou, ele colocou mais uma lista de coisas aqui, de várias séries que ele também tá assistindo, e disse que tem outras que ele vai começar também, cara, vai vendo. Ele falou assim, pô, ele mandou a foto, ele mandou o link pra gente da foto do netinho do Vesgo panterizado, né, que é imitando aquela capa do Pantera, né, que nós colocamos aí no blog e tudo, e ele falou assim que foi bem interessante e que ele gostaria de participar, tanto que ele já até participou, né. Quero só fazer um comentário sobre a foto do netinho, dando soco no Vesgo. Já que a gente tá em época de campanha, não votem nesse canalha que bate em mulher. É isso aí. Mas tudo bem ele bater no Vesgo, então. No Vesgo pode. Tá acostumado já. O Vesgo já tá acostumado. Vai ficar que nem boxeador, vai ficar mais bobo ainda, né? Esse é o comentário do Thiago, e ele, entre outras coisas, ele falou o seguinte: é o único cast em toda a podosfera que vai de Pi, filme do Darren Aronofsky, até Black Kamen Rider, né, um tokusatsu, que foi lembrado aqui pelo nosso amigo Eduardo. Acabei de chegar do trabalho e não tive como não vir comentar aqui sobre o filme comentado pela Angélica, que foi Eles a Chamam de Caolha, uhum. Né, que ele cita que é um filme que foi inspiração do Tarantino, né, que ele assistiu, não se arrependeu nem um pouco de ter visto, né. Ele cita também a cena da hora em que o olho dela é furado, né, que ele achou que ela foi muito bem feita, causou uma aflição tremenda nele, né. O filme foi muito bem colocado pela Angélica e pelo Marco, tal, a descrição que foi feita do filme. Ele também falou que vai assistir a nova saga do Kamen Rider, viu, Angélica? Pela curiosidade e por ser fã convicto dos clássicos dos anos 80. Tokusatsu também é cultura, viu? Não existe na podosfera atual uma pessoa que me empolgue a assistir um filme do nível Taxidermia que nem o Marcos. Ele também gostou do comentário que a gente fez, né, a respeito do filme Taxidermia. Ele fala que ele já se prolongou bastante no comentário, mas queria dar uma sugestão que a gente fizesse também um podcast sobre o Hayao Miyazaki, que foi feito pelo Rapadura Cast, né? O que você acha, Angélica? Ah, eu acho que é legal. É um outro olhar sobre o mesmo tema, né? Eu acho que é válido, sim. Nós temos interesse de fazer, sim, sobre o Hayao Miyazaki, só que a gente quer primeiro fazer sobre o diretor lá do Tokyo Godfathers, né? Que ele faleceu recentemente. Satoshi Kon, né? Isso. A gente tá pretendendo fazer um sobre o Satoshi Kon, que era um cara também fantástico. Sim, Tokyo Godfathers, já... é Paprika, é Millennium Actress, né? Também. Isso. Então, mais pra frente a gente deve fazer um cast falando desse cara também, que é importante na animação japonesa. Ele também deixou pra gente um link pra quem quiser conhecer as influências que o Tarantino tem nos filmes dele, né? Sim. Então ele também... Só acessar também... o link, tá aí nos comentários, viu? Isso, quem acessar o comentário dele no blog vai poder acessar o link e saber que a criatividade do Tarantino não é tão grande assim. Ele, de muitos lugares aí, os elementos que ele coloca nos filmes dele. E por último, a denúncia. O Toroman esqueceu de acrescentar Hannah Montana e Waverly Place. As feiticeiras de Waverly Place, né? Exatamente. Aí depois, logo em seguida, o Torinho já se explica. Ele fala que estava 2 meses morando na casa de um amigo, e lá tinha um gato da NET que só pegava Disney Channel, e ele acabou se viciando em feiticeiros de Waverly Place, Hannah Montana, mas que Hannah Montana ele deixava no mute na hora das músicas, ou seja, ele gostava do roteiro. A gente acredita que ele botava no mute na hora das músicas, tá? Sim, sim. Então ele falou que agora se mudou, né? E ele admite que sente até falta do feiticeiro de Waverly Place, né? Ele falou assim que o Hugo fez inveja também com os 2 terabytes dele, porque ele também tem 160 gigabytes. Depois tem o Thiago, né? Que diz que o Hugo é muito motherfucker, 2 vezes, porque tem 2 HDs e tal, e ficou um respondendo o que o outro colocava. Isso é muito bom, quem tiver curiosidade, acesse os comentários aí pra ver as respostas aí que o pessoal ficou dando um pro outro. Então, e depois vem um comentário bem interessante de um cara que já arrumou mais um apelido pra gente, Marcos. Ele falou assim, é o King Buddy Holly. Olha, eu acho que ele curte Buddy Holly, imagina, né? Então, é uma mistura de B.B. King com Buddy Holly, né? O pai do rock e um dos pais do blues, né? Exatamente. Então ele falou assim, olá, masmorrianos. um adendo ao Cruel Picture, que é o filme comentado por mim, né, que é o Eles a Chamam de Caolha. Ele falou, a protagonista Christina Lindbergh, o motivo pelo qual as cenas de sexo explícito utilizaram dublês é que a atriz Christina, ela era extremamente tímida, e o mais nítido é que o uso de dublês devido aos closes absurdos dados nas referidas cenas. Um abraço. Realmente, a atriz era tímida, mas eu acho que ela também de repente evitou fazer cenas de sexo explícito. Não é todo ator ou toda atriz que quer se submeter a fazer isso, né? Mas é interessante, sim. E é bem visível que são dublês, né? Que não é assim. Eu acho que ela achou que ia doer também, né? Fazer as cenas, de repente. E também lembrando, pra quem estiver escutando, que acessem o blog do King Buddy Holly, que é o Bullet and Music, que é bem bacana. Sim, é bem interessante, viu? Então, o Dante falou que tá confundindo as palavras, que cinema cult é para poucos, e que as pessoas gostam de pensar, mas ele é igual o Zeca Pagodinho. Meu Deus! Sabe o que é caviar? Nunca viu, nem comeu, só ouvi falar. Ai, cara, eu acho que esse cara é o cara que comentou lá, que o Hugo falou que... A gente tava lendo lá e ele falou que ele é muito refinado. Aí o Hugo acabou falando que... Não sei como, ou porquê, ou quando, a gente foi pra caviar do nada, cara. Foi falar de finesse, rapidinho foi pra caviar o papo. Obrigada pelo comentário, viu, Dante? Então tem um comentário do Barão aqui, o nosso colaborador, que ele diz assim... Bom dia, carcereiros e visitantes da masmorra. Dessa vez a minha lista de filmes pra ver aumentou muito. Tem indicação de séries, até na leitura de e-mails. Eu vi os 5 primeiros episódios do Breaking Bad e é muito boa, sempre indico. Cara, o filme de faroeste é muito bom. Eu solicito um podcast sobre o assunto e me convido a participar. Faremos, viu, Barão, um podcast sobre faroeste, onde falaremos sobre alguns faroestes, né? Porque falar de gênero é muito complicado. Agora tem mais um apelido aqui, Marcos. Leia esse comentário do Kill. O Kill disse o seguinte: salve masmorraiada. Essa edição do papo ficou excelente, juntou um pessoal animadaço e deixou muito divertido. Pode reservar meu par de algemas, que dessa masmorra não saio mais. Abração. Obrigada, viu, Kio? Eu tô adorando os apelidos que o pessoal tá arrumando aqui pro pessoal do blog. Tá muito interessante, viu? Então, nós recebemos aqui do Calango uma carta. Isso aqui não é um comentário. Muito grande, eu vou ter que dar aquela editada, né, no comentário. Então, ele chamou a gente de masmorreiros, né, falou masmorreiros, tudo bem. Ele falou que vai fazer novamente o comentário quilométrico, que ele não pode evitar. Ele falou que sobre o filme Morte no Funeral, ele falou que não sabia que tinha uma versão britânica, ele ficou interessado, né. Falou que vai dar uma conferida e tal. E falou que no filme O Príncipe em Nova York, que foi o filme comentado pelo Edu, disse que no final existe sequências, viu, Edu, de cenas extras, né, com cenas cortadas, mostrando vários personagens que o Ed Murphy interpretou, né? E ele disse que na versão da Globo essas cenas não aparecem porque eu acho que a Globo corta o final dos filmes, né? Vai passar créditos, porque essas cenas normalmente elas passam quando estão passando os créditos juntos, né? Isso. E tudo acaba sendo cortado. E ele falou que ele gostou muito das nossas citações ao James Earl Jones e a Jamie Lee Curtis, né? Que tem um personagem lá que é o Tulsa Doom, né? Que os caras falaram lá do Conan o Bárbaro, né? E ele falou que é muito bom, eu também adoro, viu, Calango? E ele falou assim, sobre o faroeste, ele concorda que o filme Era Uma Vez no Oeste é um dos melhores filmes do gênero. Eu não assisti, tô doido pra assistir, viu, Calango? Então ele diz que essa gaita que o cara toca antes de entrar em ação e fica na cabeça dele o tempo todo. Ele falou que existem muitos filmes interessantes recentes e ele pode indicar o Serafim Falls, de 2008, que é do Liam Neeson e Pierce Brosnan. Esse é excelente. E ele queria pedir pro Ivan Motosserra, se puder, passar mais informações sobre o filme do Tex. Viu, Ivan? Tem que passar mensagens aí. Você citou o filme e o pessoal tá caçando, viu, Ivan? E aí ele falou assim pra você, Marcos. Esse Marcos Noriega, falando sobre o filme Taxidermia, me fez entrar numa montanha-russa mental. Viu, Marcos? Ele comentou... Você começava a contar a história, ele se interessava, depois desinteressava, deixou o cara nervoso, viu, Marcos? E ele falou que no final de contas ele ficou tão curioso que ele vai acabar assistindo. E ele diz, ele coloca uns PS ainda. Diz assim, grande Hugo, você acabou criando uma corrida de terras. Aí diz que o Toromé e o Thiago comentaram sobre isso, e ele tá falando que ele tem um total de 1.5 terabytes. Olha lá, continua a disputa de terabytes. E ele diz assim pra mim, Angélica, me segurei o máximo, se esforçou bastante, mas mesmo assim ele ficou um comentário muito grande. E diz pro Toromé, eu sempre acompanho a minha filha assistindo o Waverly Place, me divirto muito, olha lá, mais um. Mas ela sempre protesta no final dos programas, porque preferia iCarly, que eu não sei nem o que é, mas disse que, como você pode imaginar, também assistia. Aí depois tem o Almighty falando que o Perna tá noiado com essas coisas envolvendo matemática. Ele diz assim, sai dessa, cara. E aqui tem um chat, logo depois desse comentário vem Eduardo Cosso, que tá aqui com a gente, falando com o Thiago sobre os novos riders e tal. Aí um começou a passar pro outro, onde é que tem? Passa MSN, dá o número de telefone, ah, eu te amo, e por aí, aí foi assim. Acessem os comentários aí que vocês vão ver essa conversa toda aí. Mas foi muito legal, a gente quer agradecer a todas as pessoas que comentaram aí, que interagiram, porque isso é muito importante e é o feedback do podcast é importante. Mesmo quando esse feedback acaba virando o MSN. Tá valendo. Tá valendo, nossa, com certeza. Obrigadão, povo. Então, agora a gente vai fazer aqui o sorteio dos dois pares de ingressos que foi fornecido pelo Filmes com Legenda, tá? Acessem lá o Filmes com Legenda, que nós agradecemos bastante aí, que eles forneceram dois pares de ingressos para o filme Karate Kid, que está valendo a partir do dia 9 de setembro, tá? Eu tô aqui acessando aqui o Migrime nesse momento, e é assim, vamos lá, o primeiro par de ingressos sorteados. Opa! Oh, olha! Primeira pessoa a ganhar. Quem é, Marcos? O link não veio pra mim ainda, agora veio. É o Calango! O cara dos comentários quilométricos. Aham. Uhum. Olha que legal, olha lá, tá vendo? O Calango acabou sendo recompensado. Vamos falar que esse sorteio foi totalmente aleatório, hein, cara? Foi pelo sorteio, viu? Muito legal, valeu, Calango. Você tem que passar aí todos os seus dados direitinho aí, seu endereço. Passar seu, por e-mail pra gente, tá? A gente vai passar no final da leitura aqui o e-mail. Pra você poder receber aí o par de ingressos pra assistir o Karate Kid, cara. Fantástico, que é um filme que eu gostei, viu? Não achei ruim, não. Achei interessante. Não tem nenhum problema com saudosismo, não. Adorei o filme e achei bem foda. Então vamos lá pro segundo par de ingressos. Só um instantinho aqui que eu tô acessando a página. Peraí. Oh, beleza. Só um instantinho. To be together tonight. Tonight. To be together. Tô cantando direito ou tô cantando errado? Tonight. Música é We'll Be Together. Ah, então tá bom. We'll Be Together. Peraí. Gente, peraí que eu fiz bobagem. Fiz merdinha. Ô, saquinho. My love is a flame. It burns with your name. Forget the weather. Cause we'll always be together. We'll be together tonight. Together. Tonight. É together? Ah, eu falo tonight. Eu falo errado. Isso é thriller. O Edu tá tendo que aturar. Oh, vamos lá. Nós já temos aqui o segundo par de ingressos fornecido pelo Filmes com Legenda. Fantástico. Lê agora, Edu. De quem é o segundo par de ingressos? É o Thiago. É o Thiago. É o Thiago _ Ele ganhou o segundo par de ingressos aqui fornecido pelo Filme com Legenda. Ele vai ver com a namoradinha dele o Karate Kid. Muito interessante. Eu gostei. Jackie Chan tá foda. Valeu, Filmes com Legenda. Vocês são foda pra caramba. Vou passar os dados direitinho dos ganhadores aí, que eles vão mandar e-mail pra gente com todos os dados corretos, viu? Com CEP direitinho. Não pode dar mancada. Pra poder receber o par de ingressos, tá? Vale a partir do dia 9 de setembro. Beleza, então, agora nós vamos aqui pro segundo sorteio aqui, que é do Toy Art Minifigure, fornecido pela Taverna do Ogro Encantado, na promoção Um Ano de MasmorraCast. A gente recebeu alguns áudios, né, escutamos alguns muito bacanas, muito criativos, outros muito emocionais, assim, muito carinhosos, uhum. E a gente acabou juntos aqui decidindo e achamos que o mais bacana, o mais assim bonito, sincero, foi o do Michael Geisler. O Michael Geisler vai passar pra gente o endereço dele direitinho através de e-mail, tá? Pra poder receber esse toy art lindíssimo, que é do Simpson, sabe? Um barato, fornecido ali pela Taverna do Ogro Encantado, gente. Vai ficar aqui na postagem aqui o banner da Taverna do Ogro, acessem, que olha, eu vou te falar, hoje eu passei uma parte do dia babando com os maravilhosos action figures que o pessoal tem lá, viu? Lindíssimos, viu, Marcos? O Poderoso Chefão, fiquei doente quando eu vi do Poderoso Chefão. Olha, outra vez, é com a dor no coração que a gente vai sortear esse action figure, porque por mim eu ficava com ele pra mim. Então, mas quem ganhou foi o Michael. Então, você passa direitinho aí os teus dados, endereço e tal, pra poder receber esse action figure legal do Taverna do Ogro. Quer falar, Edu? Fala alguma coisa, Eduzão. Então, É bom mandar o endereço certinho e depois mandar umas fotinhos do Thor pra gente saber qual é. Porque eles são surpresas. Ah, sim, é verdade. É uma caixinha surpresa do Toy Art dos Simpsons, viu? Manda pra gente poder postar no blog. E eu queria agradecer aqui, eu, o Marcos, toda a equipe aqui do Masmorra, pro pessoal do Taverna do Ogro Encantado. E essa parceria muito bacana, sabe? A Caverna do Ogro Encantado é um lugar onde você encontra... É o sonho do nerd, né? Quem sim. gosta de quadrinhos, quem gosta de action figure, RPG, fica louco com essa loja, né? Então... Fica louco. Sigam no Twitter, @tavernaogro, tudo junto. Tá? E visitem aí, cliquem no banner aí, que é o banner que leva pra loja virtual da Taverna do Ogro. A gente quer agradecer bastante ao Pedro, à Mariana. Nós queremos agradecer de coração esse auxílio, tá? Essa parceria deles conosco aqui. Tá aí você, Maicon, logo vai estar aí recebendo aí o seu action figure, querido. Muito obrigada pelo áudio. E segue pra vocês agora aí o áudio vencedor da promoção Masmorra Cast 1 ano. Beijo a todos, curtam o podcast. Abraço, gente. Falou, Edu. Alô, abração. Falou, Marcos. Bom descanso, fiquem bem, se divirtam, curtam a vida e sem excessos e isso aí. É isso aí, e baixem lá o Mulherada Cast, que tem podcast novo. Uhul, vai ficar o link na postagem. Beijo, gente. E Masmorra Cast completando o ano. Quem tá falando aqui é o M. Geisler, um dos seguidores e um dos admiradores desse podcast, que além de tudo passa informação, faz a gente rir, faz a gente se sentir mais inteligente. Adoro a Angélica, adoro o Red Baron, adoro toda a equipe do Masmorra Cast. Queria parabenizá-los aqui e dizer que todos são bonitos, gostosos, as mulheres são todas assim, uma coisa bunduda, peituda, gostosa, os homens são todos maludos, bundudos, gostosos, e tudo isso eu tô falando porque eu sou um grato fã dos Simpsons, e faz muito tempo que eu tô atrás de um toy art, é isso mesmo, estou me vendendo por um toy art, eu prometo que se eu ganhar esse toy art, com certeza eu ficarei uma semana de cuequinha no Twitter, e pode crer que depois de 5 meses de malhação, eu acabei ficando melhorzinho, epa! Não, fora de brincadeiras, queria parabenizar o Masmorra por conseguir manter o que eles propunham desde o início, que é então debater cinema alternativo, e cinema alternativo que acaba fazendo cinema pra valer. Afinal de contas, vocês acham que esses blockbusters aí tiram ideia de onde, hein? De outros blockbusters? Ah, vocês estão muito enganados, meus filhos. Então, falei muito bem do Masmorra Cast, mas por que merece, ganhando ou não, esse maravilhoso toy art dos Simpsons? Eu queria dizer aqui que eu tenho um orgulho de dizer que já escutei todos os Masmorra Casts e adoro, principalmente o do Neil Jordan, que teve aí a participação de vários de vocês, e algumas participações especiais, como a senhorita Xana Chanchada, que me fez rir demais. E é isso, gente, ó, parabéns. Continuem com o Masmorra Cast. Masmorra Cast é das melhores dicas atualmente de filme pra gente. Não só filme alternativo, como filme blockbuster também. Parabéns, beijo pra todos e aguardo o meu toy art. Quem está aí? Ah, são vocês! Entrem, fiquem à vontade! Tomem seus lugares. Olha aí, rapaz, todo se achando. Beleza, estamos aqui de volta aqui com o que temos assistido ultimamente. Hoje nós estamos aqui com o Evandro Salca, do SextaCast. Oi, Evandro, tudo bem, querido? Tudo ótimo, ok. Prazer estar com você aqui pela primeira vez, espero que de muitas, querido. Oh, obrigado, eu é que agradeço aí pelo convite, Angélica. Tá certo. Com o Diogo, que é do OtaCast. Tudo bem, Diogo? Boa noite. Boa noite, tudo bem, Angélica, aqui com você. Tudo bem, querido. Com o Kio, nosso colega lá do Farrazine. Tudo bem, Kio? Tudo jóia, boa noite pra todos aí. Um prazer estar aqui de novo. Vou brincar um pouquinho. Certo. E com a Xana Chanchada, nossa querida amiga lá, que é do Agente. É ChanaChanchada.com agora, querida. Ó, oh, e 2.0, né, Xana? É. Isso aí. É isso aí, que é do Agente e também do Cine Chanchada, né? Como é que estão as coisas? É. Tudo bem? Tudo ótimo, ainda mais que hoje tá cheio de homem aqui, né? Ui, que delícia. Pois é, eu tava reclamando no Twitter aí que cadê essas mulheres que não participam desse podcast, viu? Que coisa. É. E o Marcos... Estamos aqui, né, Angélica? É, estamos aqui. E o Marcos, colega aqui de gravação do MasmorraCast, tudo bem, Marcos? Boa noite. Tudo certo, Angélica. Boa noite a todos. Bom estar aqui de novo conversando com vocês. Certo. Tá bom. Então quem quer começar? Eu acho que tem que começar pela Xana. O que, que tu acha, Xana? Fala lá. Ai, começa por mim? É então, claro. Então o que, que eu tenho assistido, gente? Ó, só tenho assistido porcaria ultimamente. Até mesmo porque os meninos do Filmes com Legenda me desafiaram a assistir Os Mercenários no cinema. Uhum. E eu fui. Ah, mas todo mundo falou que é bem divertido, né, Xana? Mais de 5 minutos. E aí? Duas impressões. Pra poder assistir de novo a animação maravilhosa, meu malvado favorito, que eu gostei bastante. Gente, eu tô bem pop essa semana, tá? E de série que eu tenho assistido é A Cura, né? A nova série aí da Globo, que tá todo mundo falando, e que eu tô viciadinha, porque eu sou realmente tarada no Celto Melo. Né, e que eu recomendo pra todo mundo que ainda tá passando e tem pra baixar por aí, viu, gente? É, eu tô sabendo aí que os caras do Filmes com Legenda falaram que se tu assistisse Os Mercenários, tu ia mudar de opção sexual na hora, papum. É. E aí, não? Eu não consegui de jeito nenhum assistir. Quando eu vi, assim, o problema é que é o seguinte, é que, tudo bem, a sala cheia de homem tá ok. Agora, só cheio de homem com mulher do lado é diferente, né, gente? Aí não dá. É verdade, né? Agora, o filme diz que é uma grande ódio ao estilo brucutu, né? Do cinema. Olha, Angélica, na verdade, quando eu comprei o ingresso, tá? Eu tenho até um ingresso lá, Mercenários, pra tirar fotinho e depois postar pro pessoal do Filmes com Legenda. Mas eu mudei realmente de sala porque eu tava muito afim de assistir meu malvado favorito de novo. Porque eu sou louca, tarada... Na menininha lá que é tarada em unicórnio e tal, adorei demais. Gostei da animação, acho que é uma proposta diferente de animação. E que eu não consegui assistir legendado também, que queria ver como é que tá lá a voz do Steve Carell em dublagem, né? Então, enfim, não consegui assistir legendado ainda. Mas é o que eu tenho assistido no cinema. De série, realmente, a minha vício ultimamente é A Cura. Pronto, eu acho até por causa da primeira sílaba do nome do seriado. Mas o seriado é bonzinho sim. Ah, interessante. Não assisti nenhum dos três, né? Tô em débito. Alguém aí conseguiu assistir? Ou a série, ou Mercenários mesmo, ou não? O Tio Torrent me trouxe o The Expendables, mas eu ainda não consegui assistir. Ah, mas... Bom, então vai passar batido? Ninguém vai comentar nada? Porque eu não assisti nada. Marcos, tu tem alguma coisa pra falar sobre o Expendables? Olha, a única coisa... Eu não assisti o filme ainda. Eu sei que o Stallone andou falando que no Brasil pode explodir tudo o que quiser, né? É uma beleza. Ah, pode essa polêmica aí. É verdade, é verdade. É. E eu soube também que... E teve o lance do Pânico, né? Que a Sabrina Sato foi falar com ele, ele não deu audiência nenhuma pra ela e mandaram um cara falar com ele, ele só faltou dar um beijo. Foi o que eu soube do filme, né? Olha lá, tá vendo? Olha lá. E tu, Evandro, tu se interessa, se interessou por Mercenários? Como é que foi? Olha... Tu assim, é mais chegado no terror mesmo. Não, eu gosto de praticamente de tudo um pouco. E eu sou fã, confesso, de filmes de ação. Agora, eu acho que mais pelo Bruce Willis, talvez, não sei... Assim, pela essa turma da época dos anos 80, da época das explosões, explodindo tudo... Essa homenagem, esse tipo de filme de ação explosivo, acho que vale a pena conferir para quem já gosta desse gênero. Mas para quem está mais para um gênero mais alternativo, não vale muito a pena não, porque é só mesmo explosão e porrada. É mais testosterona mesmo, né? É. E você, Kio, tu é chegado nesse gênero de filme? Você curtiu também toda essa fase dos anos 80, né? Dos brucutus, né? Olha, eu gosto, eu acho que o Stallone fez, eu uni todo esse povo aí, os ícones dos anos 80, né? Foi muito legal, só que assim, eu tô curtindo o cinema mais com a minha filhinha, né? Então quando eu saio, eu acabo indo pra assistir alguma animação, alguma coisa assim. E esse filme, por mais que me interesse pela reunião, né, dos brucutus, uhum. É um filme que tranquilamente eu assisto em casa, na TV, não vejo necessidade de ver no cinema. Não tenho esse hype, não estou entrando no hype todo do filme, não. Eu espero um pouquinho, assisto em casa, tranquilo, vou gostar do mesmo jeito, mas não vou sair correndo para ir assistir, não. Mesmo porque, não sei se vocês sabem, eu estou no interior de São Paulo, e aqui é um pouquinho, o cinema é meio chato, viu? É uma coisa que não é tão fácil assim pra você. É mais demorado sair. Pra chegar, tudo, né? Até que não tem demorado tanto, mas fica pouco tempo em cartaz, você tem que pegar sala lotada, eu não tenho muita paciência pra isso não. Então alguns filmes eu prefiro mesmo esperar que saiam em DVD ou o Paul Torrent. Manda pra nós. É verdade. Não, porque eu também tenho uma certa irritação com salas lotadas, eu vou assumir, assim, eu não gosto muito. Né? Aquele estilo pipocão e todo mundo... Vocês sabem que eu tive um problema sério com uma menina que vivia me perseguindo em sala lotada de cinema, né, gente? Ah, é? Como que era foi? A famosa puta do iPhone. Que sério? Agora tá com uma modinha de gente que leva o iPhone pra dentro do cinema pra ficar tweetando de dentro do cinema. Nossa, que sem noção, hein? Caramba, aquela luzinha incomodando, né? Sacanagem. Pra TV com a gente, agora a Angélica também tem uma TVzona em casa, né? Prefere agora muito mais assistir um filme em casa, como o Kio falou, né? Do que ir no cinema pra assistir, porque de vez em quando é uma experiência aterrorizante ir no cinema lotado assistir. Nossa, né? O cheiro, gente, da manteiga. Nossa, o que eu tenho a criticar é o alimento no cinema, porque a manteiga tem um cheiro muito enjoativo. E quando é cheiro de McDonald's, querida? Aquela pessoa que é sem noção e leva o McLanche feliz pra dentro do cinema. Ou passa ali e pega uma Marmitex, né? Vai lá, fala, Marcos. Você pediu a palavra, vai. Não, eu já pensei em levar pra dentro do cinema um teaser. Pra pegar esse pessoal que fica com celular, com iPhone, e dar um choque e desmaiar, né? Até o final da sessão. Então, Marcos, a experiência que eu tive com essa menina, desculpa o Hatake Diogo, eu vou falar na frente, mas é porque a experiência que eu tive com essa menina foi assim, de escândalo mesmo. Porque ela tava tweetando na minha frente com aquela luz do iPhone pavorosa. Nossa, que sacanagem. Eu, que não sou babaca nem nada, vocês sabem que eu sou corajosa. Eu tava assistindo, acho que era Jogos Mortais, o 1, ou 2, ou 3, ou 4, ou 5, ou 6, ou 7. E eu falei, querida, tá vendo o que tá passando na tela? Se você não desligar essa porra desse iPhone, eu faço contigo pior, sua vagabunda. Ah, sacanagem, não, mas é sacanagem mesmo. A pessoa fica... pela plateia. sem noção. Fala, Diogo. O que vocês falaram de levar comida pro cinema? E aí, meus amigos, a gente já fez uma coisa um tanto quanto errada. Compramos Habib's, aquelas caixas de 40 esfirras. Nossa. E aí, o pessoal não reclamou? Vocês não deram lá muita bola? Considerando que não poderia entrar com comida no cinema, a gente não ligou. Sim. Foi bom. Foi bom, né? Tá certo. O Kyo, fala, Kyo. Eu vou trazer à tona o que foi falado a respeito do Stallone, dos macacos, né? Eu acho que o pessoal entrou numa neurose de não querer ir no cinema por conta disso, de fazer mobilização para não ir. Inclusive, o filme tá mal de bilheteria aqui no Brasil, né? Mas é de uma hipocrisia isso, porque não há menor sentido. Ele é um brucutu, todo mundo sabe. Ele não é engraçado, ele não consegue ser engraçado. Ele tentou fazer uma piadinha, o pessoal entrou e acabou que não está indo bem nas salas. E eu achei isso, por mais que a gente vá assistir o filme, pode até achar alguma coisa idiota, alguma coisa assim, nada é mais idiota do que essa reação do povo. Isso é verdade, certeza, é uma reação extrema, né? Com certeza muita gente vai discordar, vai achar que ele tem mesmo que se ferrar por ter falado isso tudo, mas a minha opinião é que, sabe, o pessoal que entrou nessa neurose da tentativa de ser engraçado dele está totalmente equivocado. É verdade. Eu concordo também. Quem quer falar? Daqui eu faço pornô, eu sou burra, o que, que é isso? É um negócio que a gente tá conversando aqui, que o Dioguinho falou, então, que o Stallone fez o Garanhão italiano, né? Daí, a partir daí, ele esperar a inteligência. E eu, gente, que fiz pornô chanchada? Sou burra? Ai, caramba. Eu tô querendo dizer assim, que ele já fez esse filme, ele já tomou tanta porrada na cabeça fazendo Rock, Stallone e Cobra, dentre outros filmes. Você acha que ele bate bem na cabeça? Aí vai se esperar um roteiro bom, decente dele. É verdade, o filme é uma grande brincadeira, ele não é pra ser levado a sério, né? Eu já escutei vários podcasts sobre o Mercenários, né? E é engraçado, assim, que o pessoal tem as mesmas opiniões, né? E tal, não é um filme pra ser levado a sério, é pura diversão. Eu talvez assista, não vá assistir no cinema, dificilmente eu vou gastar meu rico dinheirinho para ver esse filme no cinema, não porque, por causa de corrente, porque o cara falou mal, não, é porque não gasto mesmo meu dinheiro com esse certo gênero de filme. Mas eu vou assistir, vou acabar assistindo, né? Vamos ver, né? É engraçado que todo mundo que comentou sobre esse filme, todo mundo esqueceu, porque houveram vários diálogos, pessoas falando que o Stallone quase não tem cena de sexo com nenhuma protagonista, que o Stallone não dá beijo a ninguém e tudo. E porra, quem é que lembra daquele filme Especialista com o Stallone e aquela do Instinto Fatal, que agora me falhou. Sharon Stone. Isso, vocês lembram desse filme? Sim. Tem umas cenas salientes e tudo, assim, né? O pessoal, no chuveiro, tem sim. Tem uma cena. O pessoal meio que se equivocou por aí nos podcasts. Se bem que ele é o que mais. Ele aparece mais ele do que a Sharon Stone, na verdade, né? É verdade. Ele se expôs mais. E quem tava no com a fama de Mulher Fatal, lógico, ele não ia ter fama de Mulher Fatal, mas quem tava mais em exposição do corpo, pelo menos, era ela, né? E no filme ele aparece lá com o bundão de fora e vamos embora. O Diogo levantou uma questão interessante aqui agora. Ele falou assim: será que todos os podcasters têm a mesma opinião, porque a maioria tem a mesma faixa etária? É interessante analisar isso aí. Eu acho que é a faixa etária entre 20 e 30 anos, né? Por aí, né? E é assim, o pessoal saudosista dos anos 80, já percebi. Né? Eu também passei por essa fase e tive essas experiências de ver esses filmes, só que não me pegou, não. Tipo assim, não tenho saudade dessa espécie de coisa, né? O que que diz aí? Mas é engraçado porque, desculpe, pessoal, é engraçado porque você falou a faixa etária dos 25 aos 30 e tal. Eu sou um pouco saudosista dos anos 80, mas eu tenho quase 40 anos. Então eu vivi. Você viveu plenamente o. Exatamente. Anos, né? Exatamente. Eu tenho. Tudo bem que minha memória é uma vaga lembrança. Mas eu. Quando é evocado alguma coisa de anos 80, tudo está mais vivo, né? Porque eu tive toda essa experiência, né? Então. E é engraçado porque o pessoalzinho até 30 anos gostaria de ter vivido mais intensamente os anos 80 e eu já gostaria de ter vivido mais intensamente os anos 70. Engraçado, já escutei o pessoal falando isso também. Então, eu vivi sim nos anos 80, era adolescente nos anos 80, né? E tudo. E quer dizer que esses filmes todos aí, pior que uma boa parte desses filmes aí que eu tive experiência de rever, não gostei. Né? A gente tem aquela saudade, mas eu acho que é uma coisa bem nostálgica. Uma boa parte dos filmes eu achei meio ruins mesmo. Mas é isso. É, levantou uma boa questão, tá vendo, Xana? Falou dos mercenários e acabou levantando outros papos a partir disso. Eu adoro, tá vendo? Levantar papo. Vamos lá, senão não dá tempo. Quem é o próximo? Vamos deixar o Evandro? Vai lá, Evandro. Opa! Olha, ultimamente eu ando assistindo mais animações. Eu assisti bem atrasado o 9, A Salvação. E agora assisti Meu Malvado Favorito, que eu achei bastante legal, bem divertido. Eu não vi também esse daí, mas você, o que você acha do Meu Malvado Favorito? Você pegou uma cópia dublada ou legendada? Dublada, infelizmente. Por causa do... Eu tava acompanhando o molequezinho, meu priminho novinho, então tem que ser a cópia dublada mesmo. Sim, a animação todo mundo fala que tem que ser dublada, né, Evandro, pra assistir, gente, né? Não, nem todas, nem todas. Eu acho que a dublagem brasileira é uma das melhores coisas que a gente tem, assim. Eu acho que um tempo atrás até a Disney se manifestou em relação a isso, que a dublagem brasileira é uma das melhores que tem no mundo todo. Eu gosto muito de assistir o filme dublado e depois assistir legendado. Eu acho digno, né? Vamos dar aí... É verdade. Não, mas eu acho que é legal, assim, o pessoal ter opção. Eu acho errado essa imposição de você ter que assistir dublado. Em Fortaleza a gente não tá com esse problema, viu? Graças a Deus, pelo menos nos 3Ds, nos cinemas 3D, a gente tem essa opção de assistir a animação dublada ou legendada. Então, pois aqui dificilmente você encontra uma sala que tem uma versão legendada, viu? Sabe como é que é? Distribuição é complicado. Mas aí, Evandro. DVD, aí assiste legendadinho. É verdade. O Evandro, e você assistiu animação e tem assistido mais o quê? Mas sim, recentemente ainda vi A Estrada, que também foi muito legal. Me surpreendeu o filme. Uhum. Estou aí louco pra ler o livro também. E está na minha agenda já. Agora, A Estrada realmente me surpreendeu. Em relação ao Meu Malvado Favorito, o que eu tenho a dizer é que foi um filme assim meio que diferente para mim, porque eu esperava algo, esperava de repente um antagonista ou um protagonista, mas o filme não tem bem um protagonista. Na verdade, o antagonista da história, ele vai se tornar o protagonista no final do filme, né? Então, é isso que é interessante. É um filme que tem um vilão, mas não tem um herói de início. E é o próprio vilão que ele se redime depois de conviver com essas crianças, que são umas graças, muito legal, muito bacana. Que lembra até um pouco a narrativa daquele filme lá, Desventura em Série. Evandro, opa. Agnes é com certeza uma das melhores personagens do ano. Eu tenho por mim. É muito engraçado. E ela lembra muito aquela personagemzinha do Monstros S.A., Abu. Né? Ah, isso. Lembra demais. O olhar dela, né? As expressões facial dela. Tudo aparenta parecido. Alguma coisa da Pixar. Ela aparenta Abu e os bonequinhos lá que são os seguidores aparentam os ZTs de Toy Story 3. Nossa. E eles será que essas animações que estão saindo hoje em dia estão cheias de referências assim? Porque eu já peguei uma outra animação também que eu até assisti, que é o Como Treinar Seu Dragão, que o pessoal comentou, até porque tem gente da produção do Lilo e Stitch, que a aparência do dragão lembra um pouco o Stitch. Quer dizer que parece que as animações que estão saindo, elas estão cheias de referências, né? Interessante. Não, eu acho que não é referência não, eu acho que a gente que trabalhava nas produções, que está trabalhando em outro estúdio, e acaba meio que ficando sem imaginação para criar personagens novos, viu, Angélica? Vai levando, né, a bagagem, e dentro dessa bagagem também um pouco da maneira como trabalhava no outro estúdio, isso, né? Mesmo. E o traço, talvez, né? Legal, Evandro. Quer dizer que você assistiu A Estrada e ficou bem impactado. Esse daí é um filme que eu assisti, eu fiquei tão impactada que eu pedi o livro, ganhei o livro do Marcos e não consegui ler até hoje. Tá aqui. Eu acho que também eu acho que eu vou ficar um pouco... Acho que eu vou parar também um pouco a leitura, porque se eu imaginar que o livro é bem mais intimista do que o filme, então... Nossa, deve ser legal ler esse livro, mas eu acho que realmente vou ler com um pouco de receio. Nossa, não, pior que o filme, o Marcos que tá lendo tá mais avançado na leitura do que eu, porque assim, eu ganho o livro e ele mesmo começa a ler, entendeu? Então, Marcos, tu que pegou o livro já, você fala um pouco das tuas impressões sobre o livro pro Evandro, porque ele tá até assim receoso de ler e tem uma má impressão do filme, talvez. Olha, Evandro, o livro, ele é mais rico e mais detalhado do que o filme. Sim. Então, o filme é muito bom, gostei bastante, mas ele ainda não chegou no nível que é o livro. Não conseguiu. Entendi. Mas isso também não é novidade. Normalmente, as adaptações para cinema, elas ficam um pouco, por melhores que os filmes sejam, ficam um pouco a dever quando são adaptados de bons livros, né? Sim, entendo. Agora sim, eu não sei, porque eu tenho um gosto muito específico para filme. E a estrada, a forma, a fotografia, as cenas, os ambientes e a forma como ele usa o cinza que é narrado no livro, não sei, eu acho que eu comecei a ler o primeiro capítulo, eu vi em algum lugar, e eu percebi que fala muito no cinza, né? Uhum. Tem muito cinza. É, pós-nuclear, né? É, toda a cor, tanto a cor como a própria cinza em si, literalmente. E a fotografia do filme eu acho muito legal, que tem a questão do colorido, que o colorido só aparece quando ele está sonhando, né? Está revivendo antes tudo isso acontecer. E também outra coisa que é colorido no filme é o fogo. É o fogo, e é o mesmo fogo que eles carregam dentro deles mesmo, né? Tem essa questão do pai dizer, mantenha o fogo aceso. E o fogo também é aquele fogo que queima e acaba com tudo. Então há um certo antídese aí no sentido da palavra fogo e como ele é representado no filme. Eu tô vendo o Diogo trolando. Ô Diogo, fala aí, em vez de ficar escrevendo, fala aí. Não, vocês estão falando de comparação de livro, mas os únicos que valem a pena é o Senhor dos Anéis, né? Que o filme é fodão, apesar de o final ser um pouquinho diferente, algumas coisas que acontecem durante o terceiro filme também. E o de HQ é o Watchmen, tirando só o final que difere da HQ, que também é muito foda. Então, mas por quê? Eu gosto de Troll por causa disso, porque agora tu vai ter que se justificar. É assim, Troll tem que se justificar. É assim, por que que só essas adaptações são válidas para comparação? Na tua opinião. Se você pegar o Avatar, tudo bem. O Lester Bender. Porque tem um milhão de literatura que já foi feita a adaptação em filme. Se você pegar o The Last Airbender, eu ainda não assisti o filme, mas pelo que eu ouvi falar, ficou muito diferente da série original. O Código da Vinci é outro filme, é totalmente diferente. O outro filme do Dan Brown. Que esqueci o nome agora, o filme... Anjos e Demônios. O rumo, isso, o rumo dos personagens é totalmente diferente no filme e no livro. O que mais que tem? Homem de Ferro é apenas baseado no... Não, no em literatura, literatura. A gente estava falando de literatura. A gente estava falando do livro do Cormac McCarthy, que é o A Estrada, é o que estava sendo comentado, que tem o filme. A gente não falou de comparação em HQ, a gente falou em literatura. Em literatura, você citou O Senhor dos Anéis. O que mais que você acha que é digno de comparação? Em literatura, acho que entre filme e literatura, acho que só, porque é um dos que é mais literais. Porque se você pegar outro que também fez sucesso, que é o Harry Potter, é totalmente diferente. Ficou muito estranho para quem já tinha lido os livros assistir os filmes. Kill, que é a palavra, pode falar, Kill. Nossa, ele entrou onde eu ia, sabe, ele entrou de sola. Eu tava louco aqui pra defender o Harry Potter. Não, porque é o seguinte, veja bem, eu entendo o que ele quer dizer, mas falar que O Senhor dos Anéis é o que foi transcrito pro cinema com a maior fidelidade. Tá longe disso, na verdade, porque o Senhor dos Anéis, ele tem passagens chatíssimas no livro. É uma adaptação, Senhor dos Anéis. É uma adaptação, né? É impossível. E você vê... porque eu digo que eu ia defender o Harry Potter? Porque no cinema tem algumas saídas, algumas ideias melhores até que no livro. Entendeu? Então, às vezes, quando você passa de um meio para outro, você se dá certas liberdades e fica bom. Sim, é aí que vem um bom roteirista, né? Exatamente. Eu acho que, para citar um exemplo, tem uma cena do quando o Dobby é libertado. No livro, o Harry coloca a meia dentro daquele diário do Voldemort. Aliás, não, ele coloca o diário dentro da meia, uma coisa assim meio absurda. É a meia dentro do diário. Isso, e no cinema, depois, e entrega na mão, assim, uma coisa assim. Agora eu estou um pouco confuso, mas eu lembro exatamente que a saída que foi usada no filme ficou muito mais inteligente que a usada no livro. Uhum. Entendeu? E tem várias coisas que acontecem que são dignas de defesa. Sim. Né? O Watchmen, por exemplo, para quem eu tenho os originais, eu adoro quadrinhos. E assim, é uma coisa sensacional. Eu nunca imaginei que eu iria ver a obra do Watchmen no cinema. Fiquei maravilhado com tudo, com os personagens. Foi mudado o final? Foi. Mas foi uma licença para que aquele que não está habituado a esse universo, que é um tanto quanto diferente, pudesse entender melhor. Senão, você não ia pôr um alienígena esquisitão, que parecia que tinha uma coisa estranha no meio ali, e queria que todo mundo entendesse. Né? Sim, então, a adaptação não pode ser muito literal, né? Direto, não, assim. Tem não, que haver uma... Tem que ser remanejado para que poder que fique mais compreensível, né, para o público, né? Se o Senhor dos Anéis fosse mais literal... Para mim, é válido falar de uma adaptação literária, saída de um livro de 7 frases só, que é Onde Vivem os Monstros, que é um filme maravilhoso. Pronto. Também, boa lembrança. Nossa, mas se a gente for falar de adaptações literárias, isso daí vale tranquilamente um podcast. Ou seja, cerveja, né, gata? Marcos, por favor, você pediu a palavra, fala. Não, eu só ia dizer que... Marcos, eu acho você que... conhece boas adaptações literárias. Quais são... Tem vários livros que foram bem adaptados para o cinema? Não, tem. Mas por incrível que pareça, algumas dos melhores filmes inspirados em livros não são fiéis aos livros. O autor, o diretor, toma liberdades, ele recria a história. A pessoa às vezes entende que certas coisas funcionam muito bem para serem lidas, mas visualmente não funcionam tão bem. Ou mesmo como o Kiel falou, o final do Watchmen, por exemplo, possivelmente não iria funcionar no cinema da maneira como ele é. Isso é verdade. Mudança que eles fizeram acabou sendo boa para o filme. Às vezes a melhor adaptação ela não é exatamente fiel. Ela pega o espírito daquilo, ela consegue fazer você ter a mesma emoção, você entender a obra da qual ela foi originada sem ser presa, né, a ela. Mas voltando ao livro lá do Cormac McCarthy, e aí, tu achou que o livro tá mais interessante do que o filme que a gente assistiu ou não? A Estrada. É porque, então, eu achei o livro, digamos assim, um tom acima do filme. Mas o filme é muito bom, é que o livro é muito bacana, e eu pessoalmente, assim, é só que é uma opinião pessoal. Entre um bom filme e um ótimo livro, eu tiro um prazer maior ainda do livro. Mas é uma questão também pessoal e tal. Mas eu gostei muito do filme, eu achei que foi uma adaptação excelente. Gente, vocês já foram atrás de algum livro porque vocês assistiram filme e se surpreenderam? Porque assim, eu lembro muito bem que quando era mais um pouquinho mais nova, eu fiquei interessadíssima em ler o Jurassic Park e O Mundo Perdido. Eu li O Mundo Perdido primeiro, foi a primeira adaptação que eu li. Olha, eu posso te dizer, responder a tua pergunta da seguinte maneira, eu já fiz ao contrário. Eu li um bom livro, porque, por exemplo, a gente comentou no podcast do Neil Jordan sobre o Nó na Garganta. E eu li o livro, entendeu? O livro é impressionante e eu fui atrás do filme, e o filme tão impressionante quanto. Uma adaptação cinematográfica perfeita de um livro. E o próprio diário lá de Bridget Jones, né? Também é a mesma coisa. O livro também é um bom livro, o filme é um filme interessante também, divertido. Então, Evandro, você quer falar mais alguma coisa? A gente te cortou, né? Mudou de assunto. Foi falar de adaptação literária. Mas a discussão tá ótima. Tô aí só escutando e curtindo. Qualquer coisa eu me meto também no meio. Opa! É isso aí. Quer falar, Diogo? O que você tem assistido, querido? Bom, eu tenho visto mais seriado que é o Warehouse 13, que é muito de sci-fi, né? Que é um armazém onde se guardam relíquias de pessoas ligadas a essa parte, a parte da ciência também. E conta a história de dois agentes que trabalham nesse armazém em busca desses artefatos. É uma mistura de Indiana Jones com... eu não sei bem definir o outro. Eu não conheço. É uma série inglesa, americana? Não, americana. Não conheço. São tirados dois agentes do FBI que vão para essa... É uma organização não existente dentro do governo. Eles se tornam fantasmas e eles têm que correr atrás desses artefatos. Interessante. Então lembra muita coisa a questão do Indiana Jones atrás da caveira de cristal, a taça das cruzadas. Sim. E você recomenda o que? Lembra alguma coisa assim? Você assistindo essa série, te recorda uma outra série e tal? Lembra um pouco uma outra série especificamente para poder contextualizar? Outra série? Acho que não. Lembra mais é filme mesmo, que é o Indiana. Interessante, é uma série bem original, então roteiro interessante, original. Repete o nome pra gente, que o Evandro tá pedindo pra repetir. É Warehouse 13. Warehouse 13. Warehouse é armazém 13. Olha, legal. É mais ou menos como seria a área 51. Olha que interessante. Não conheço. Também não. Tá lançando a segunda temporada agora, vai sair o episódio 8. E cada temporada tem 3 episódios. E o Kill já chegou a assistir, então, Kill? Fala eu alguma coisa. Eu vi as primeiras, acho que os primeiros 3 capítulos, depois eu acabei não seguindo. Mas ela tem uma matemática até divertida, porque é um casal, né? Não necessariamente eles têm alguma relação, mas é... E ele e o cara, ele é muito engraçadinho, sabe? Ele tá sempre... tirando o barato da moça, que é mais séria e tudo mais. E tem um terceiro elemento aí, que é o meio que o mentor deles, né? Quem recruta os dois. E também ele é um estilo mais divertido. Eu gostei, eu achei interessante a série. Ela é bem, bem divertidinha, bem. Só que assim, não se leva muito a sério também. Pelo menos esses primeiros capítulos eram de apresentação dos personagens, puxou um pouquinho pro humor, mas uma boa série, eu achei legal. Deve ter feito algum sucesso, se os caras estão até fazendo uma segunda temporada, né? Deve ter feito algum sucesso então, né? Porque senão os caras cancelam, os caras são fogo. E aí, Diogo? E filme, Diogo? Tu curte assistir filme ou só tá assistindo séries ultimamente? Filme, a última coisa que eu vi no cinema mesmo foi o Iron Man 2. E que eu peguei, que o Torrent me trouxe, foi o Kung Fu Kid. Que eu pensei que fosse me decepcionar mais com o filme, mas até que é bonzinho. Olha, não assisti. Já conferiu ele, o filme? O Karate Kid, foi? Tá saindo independente. Kung Fu Kid. Ah, ele falou Kung Fu Kid, esse daí eu não conheço mesmo. Esse é o que saiu esse ano, com o filho do Will Smith e o Jack Chan. Karate Kid. Karate Kid. Você falou Kung Fu Kid. Aquilo ali não é Karate Kid. Ai, meu Deus do céu. Essa estreia dia 27, não? Já estreou. Já estreou no Torrent, Evandro. Ah, verdade. Em cinemas acho que já estreou, porque o Saldanha já fez o cabine celular. Então. É que talvez nem em todas as cidades, né? Pô, mas sabe o que é interessante? Eu assisti o Karate Kid, tá? Kung Fu Kid, né? Que nem tu falando, Diogo. Então, e, porra, sabe que eu gostei pra caramba do filme? Porque é o que a gente tava conversando, a gente tem aquele saudosismo do caramba, né? Que, ai, que legal, Karate Kid, blá blá blá, aquele ator sem graça, o velhinho meio vesgo. Mas, porra, os caras fizeram um roteiro muito mais interessante, com Karate Kid 2, uma história que é muito mais interessante pra gente, o espectador, do que aquilo lá que a gente tinha. Só quem viveu mesmo essa época dos anos 80 pra defender muito o Karate Kid, primeira versão, eu acho. Eu prefiro manter os originais, não quatro primeiros, porque o quarto filme é uma porcaria. Até o 3 como Karate Kid e esse atual Kung Fu Kid. Já que ele está na China e aprende Kung Fu. Essa é verdade, né? Olha lá, tá vendo? Tu tem que mandar uma carta, Diogo, pra esses caras aí que colocaram o nome do filme errado, viu? Sacanagem, eu também acho. Na verdade, Kung Fu é na China, porra. Tá errado. Mas eu acho legal isso, porque a pessoa tem essa... O Diogo tem essa particularidade, né? Ele vai assistir o filme, ele tá vendo o cartaz, né, Karate Kid, mas ele sabe que o moleque luta com Kung Fu, então pra ele tá entrando no cinema pra assistir Kung Fu Kid, e daí? O problema é de quem não concorda, pronto. É isso aí, tá certo. O cara é minha opinião, tá certo. É isso aí, tá certo. Tá bom, vai lá, Marcos. Não, é que o que eu ia falar é exatamente isso, ele vai pra China aprender Kung Fu e com Jack Chan, né? Tal. É, mas aí, se mas independente fosse... do nome do filme ser incorreto ou não, o filme é até bem interessante, viu, gente? Não, mas se fosse tá de 10 a 0 no filme dos anos 80. Então, mas é pra pegar o pessoal que era público também da franquia Karate Kid, né? Da franquia anterior. Se fosse como? Qual? O público do Karate Kid primeiro é todo adulto, Marcos. Então, não, mas eu digo, se os caras estão fazendo um outro público já, diferente. Não, mas eu falo assim, mas eles também contam que o público que gostou da franquia anterior, que assistiu na época, vá ver a refilmagem. Se fosse Kung Fu Kid, o pessoal talvez tivesse dificuldade, sim, de associar. Não, e a própria história, o roteiro é baseado, assim, dá pra ver livremente no primeiro filme, né? Fala, Diogo. Até certo ponto o filme vai ele mais pelas locações em si, o cenário, que é muito bom, a muralha da China e tal, do que não vou dizer a história, mas eu prefiro muito mais ver as locações do que as lutas. Um mentor, né? O mentor do menino, que quem faz o Jackie Chan, tem muito mais dramaticidade do que o primeiro velhinho lá, o seu miojo lá, com certeza. Pat Morita, que fazia o Sr. Miyagi. Uhum, exatamente. Eu acho. E aí, Marcos, tua vez, querido. Vai lá. O que eu tenho assistido ultimamente? Uhum. Ah, eu não, é, não sei se é exatamente o que eu tenho assistido. Eu faleceu o diretor daqueles de umas animações que eu gosto muito, o Tokyo Godfathers, Caprica, aliás, Páprica, né? Uhum. O Millennium Actress, que é o cara que dirigia os animes da Madhouse, daquela produtora japonesa que eu gosto tanto dos longas quanto das séries de anime delas. É, maravilhosas, pô, Tokyo Godfathers, Páprica, não sei se vocês chegaram a assistir, são incríveis, né? Muito bons mesmo. Isso, é o Satoshi Kon, o nome dele. E era um cara novo, 47 anos, e ele tava com alguns projetos aí em andamento, ia ter coisa dele lançada provavelmente esse ano, e eu tava mó ansioso pra ver um filme novo do cara, né? Tava aí, já mas na expectativa. Mas qual é que é? Eu te perguntei e tu não respondeu. Como é que faleceu o cara? O que aconteceu? Não foi divulgado o motivo da morte e tal, só que o pessoal da própria produtora Madhouse confirmou o falecimento dele, e agora o pessoal tá na dúvida se o filme novo do cara vai sair ou não. Provavelmente vai ser completado por outra pessoa, o próprio estúdio vai completar, e enfim, é isso aí. Agora, quanto a cinema mesmo, a última coisa que eu assisti que eu gostei foi um filme chamado Perdita Durango, daquele diretor de comédias, né, e também de filmes de ação, o Alex de la Iglesia e tal. É que é para o pessoal poder saber, é o mesmo diretor daquele filme, como é que é, que a gente assistiu recentemente, ele não é do 20 centímetros, né, ele é do não, ele Crime Perfeito, também, né? É, o Crime Perfeito, 800 Balas, o Crime de Oxford. É o Dia, né? Della Bestia também, que é uma comédia de Montego muito legal. Ah, Dia da Besta é legal mesmo. É ótimo. É antigo, né? De 90 e pouco, né? É, então, mas esse cara é maravilhoso. Ele brinca com um monte de questões morais legais, assim. Uhum. O Dia da Besta é muito interessante. Mas fala aí do Perdita Durango, que esse é um dos filmes desse diretor que eu não assisti. Então, eu gosto muito do Javier Bardem. E esse filme do do Alex de la Iglesia, o Perdita Durango, tem o Javier Bardem no elenco. Aí eu fiquei curioso, falando, caramba, como é que será o Javier Bardem num filme desse cara, né? E ele tá um canastrão fantástico no filme, tá completamente exagerado, sarrudo, né? Você percebe que ele tá se divertindo no papel e tal. E a história basicamente a Perdita Durango é uma moça que tá ali na fronteira do México com os Estados Unidos, perdida, ela não sabe para onde ela vai, o que ela vai fazer, e cruza o caminho dela um cara que é traficante, assaltante e também feiticeiro voodoo, que é o Javier Bardem, né? Daí para frente vem aquelas confusões, absurdos, e que a gente, que quem já assistiu algum filme do Alex da Iglesia já conhece. Esse filme dele acho que é o mais radical, ele é mais radical até do que o Dia de la Besta. É muito divertido, muito interessante também. E tal. Tem que ter um pouco de estômago para algumas cenas, né? Eu gosto bastante do Alex de la Iglesia. É um cara que ele também foi para os Estados Unidos e dirigiu aquele Crimes de Oxford, né? Com o moleque que fez o Frodo lá, esqueci o nome dele. Qual o nome desse menino? Elijah Wood, obrigada. Então, e nos Estados Unidos ele também não fez sucesso, né? Mas o Alex de la Iglesia no país dele arrebenta a boca do balão. São muito bons. A gente vai fazer um podcast. Até quando o Marcos comentou que aí o Rivotril bateu. O que acontece quando o Rivotril bate, Ana? Dá soninho? Não dá soninho, não. Fico muito colocada. Fico meio drogada. Fica centrada. Então, mas não. Meu homem. Então, fico falando que nem o Hatake Diogo, cara. Meu. Pode falar tudo. Eu acho que a Durango... Bateu mesmo o Rivotril. Então, mas é interessante. É mais um diretor aí que a gente tem a intenção de fazer um podcast também. É o Alex de la Iglesia, pelos filmes que são muito bons, né? Então você recomendaria esse filme só pra quem tem estômago? Por quê? Tem cena agora? Não, ele é um filme bastante violento. Enfim. Tem umas cenas aí um pouco escatológicas, mas só para ver o Javier Bardem fazendo um ritual voodoo já vale a pena. E bem canastrão, então, olha, vale com certeza, é engraçadíssimo. As cenas em que ele tá praticando, ele não é exatamente ritual voodoo, ele chama de santeria, né? As cenas em que ele tá fazendo os rituais dele ali, recebendo o santo, e são... de cair o queixo de dar risada, viu? Muito engraçado mesmo, vale a pena. Ah, legal, pô. Interessante. É, pra quem tem estômago assistir, todo mundo tem estômago. Todo mundo tem estômago, Marcos. E agora? Mas não vai botar comida pra fora assistindo? Esse que é o caso. Ah, tá. Ih, meu Deus. Então, assim, eu vou falar do filme que eu assisti recentemente. Eu assisti um filme chamado Há Muito Tempo Que Te Amo, que é um filme francês. Não vou falar o nome dele em francês, porque a minha pronúncia em francês é péssima. Mas é um filme muito interessante, com uma atriz chamada Kristin Scott Thomas, né? Que vocês devem conhecer ela através daquele filme Quatro Casamentos e um Funeral, que ela faz uma inglesa assim, muito bonita, assim, muito sóbria, né? Todos são, né? Mas ela é que se destaca, né? Dentre os amigos ali. E ela faz uma ex-presidiária, né, que ela tá voltando para casa da irmã dela, para passar um tempo na casa da irmã dela, tentar reconstruir a vida dela, né? Eu assisti esse filme até com o Marcos, me ajuda, porque é até bom para você recordar os detalhes aí. A gente gostou bastante porque esse filme, ele mostra assim, uma situação difícil, que é você sair de um... você sai da cadeia, você passa 15 anos na cadeia, você... perde assim a tua referência de mundo, né? Você ficar preso e, entre outras coisas, o filme discute outras questões até mais sérias. Mas a princípio ele apresenta assim as duas irmãs, que são praticamente desconhecidas uma para outra, já que quando essa irmã foi presa, a outra era bem jovem, né? A família renegou totalmente essa irmã que saiu da cadeia, né? Os pais falam que não existe, não tem mais filho e tudo. É um filme sobre a pessoa se aceitar. Porque ela fica o tempo todo recusando o amor que é oferecido, né, Marcos, pela irmã. Ela fica recusando. Aos poucos ela vai aceitando esse amor, mas é uma aceitação difícil e gradativa. O que eu achei legal nesse filme é que eu ficava pensando assim, tô esperando a hora que o cara vai descambar pro dramalhão, pro choro fácil, mas ele acaba não fazendo isso. Ele tem uma disciplina para contar a história, né, e se manter sóbrio no tratamento que ele deu para isso, que eu achei muito bacana. Então, acho que o que faz o filme valer também é isso, né? Interessante. Esse tratamento sóbrio e lúcido que o diretor dá pra essa história. Detalhe que é o primeiro filme desse diretor. O cara era um escritor, né? E tudo premiado. O nome dele é Philippe Claudel, né? E tal, o filme é um filme de 2008. Ele recebeu algumas indicações para César e tudo para como melhor filme estrangeiro, mas não ganhou nada, passou batido. É uma pena porque, na minha opinião, é o maior filme da Kristin Scott Thomas, entendeu? Porque ela tá impressionante. Ela tá sem nenhuma maquiagem, entendeu? Com o rosto muito marcado, muito sofrido, sabe? É uma diferença assim tão gritante assim entre as duas irmãs, né? Porque você tem a irmã, né? Tem a Juliette, né? E tem a irmã dela que eu acho que se chama... Qual é o nome da personagem da irmã dela, Marcos? Agora me deu um branco mesmo. Não, então, eu sei que a irmã dela tem uma expressão muito feliz, né? Casada, com dois filhos adotivos. É até interessante como o filme mostra isso daí, porque o filme é gravado numa região da França, onde tem pessoas de vários países, assim, tem iraquianos vivendo, a própria família da irmã dela, que é casada, eles têm duas meninas que são vietnamitas, né? O pai parece que é polonês, né? Tem uma mistura interessante, legal, né? Eu lembro que no filme eles até falam que é uma família. Como é que é aquela marca lá de. Hein, Marcos? Família Benetton, né? É a família Benetton. Porque é muito misturado, politicamente correto, de certa maneira, né? A família assim toda miscigenada, mundial. Fala, Kio. E Angélica, o que você tem pra falar sobre a trilha sonora desse filme? A trilha sonora do filme eu não escutei, tá? Mas eu sei que o nome do filme, por sinal, é uma música, né? Francesa, né? É uma música meio chiclete, assim, meio grudenta, assim, que elas chegam até a tocar no filme. Porque você leu alguma coisa sobre a trilha famosa? Não, mas quando fala assim de cinema europeu e particularmente francês, né? Sempre interessa, porque eles têm um costume um pouco diferente para trilha sonora, né? Por isso que eu te perguntei, eu não conheço o filme realmente. Chamou mais atenção por ser europeu. Então, não descolei essa trilha sonora para escutar, viu? Mas é um filme, eu acho que até que um tanto quanto silencioso, né, Marcos? A maneira como é contada a história, eu não lembro assim de inserções de música altas, assim, que chamem a atenção especificamente. A não ser justamente o nome do filme, que é uma música que as duas irmãs chegam a tocar juntas, né? É a música Há Muito Tempo Que Te Amo. Então, o filme não tem muita trilha sonora, assim, incidental, mas ele tem bonitas canções, viu? Vale a pena procurar as canções do filme. São interessantes e, assim, bonitas mesmo. Umas vozes femininas, assim. Eu não conheço muito das cantoras francesas. Se eu for tentar falar o nome aqui, não vou saber. Mas as canções são bonitas. Pelo menos eu achei bem bonitas. Eu dei uma escutada no YouTube também, alguma coisa, eu achei bacana. Ah, legal. Eu gostei muito do filme porque a maneira como o diretor conta a história pra gente, a gente também fica naquela... Eu vou te falar que eu fiquei o tempo todo apreensiva, né? O Marcos viu, eu fiquei apreensiva porque tu pega assim cinema francês e a pessoa cometeu um crime terrível. Entendeu? Quer dizer que eu fiquei naquela antecipação achando que ela ia fazer alguma coisa muito ruim. Sabe? né, Marcos? Eu falei assim, qual o momento em que tudo vai ser destruído aqui pra gente e toda essa tranquilidade vai ser, sabe, detonada. Impressionante. Mas eu fiquei muito satisfeito, eu fiquei muito emocionada com o filme. Eu acho que as pessoas têm que procurar. Eu assisti esse filme online, tá? Eu não nem baixei, tem um site aí que você encontra esse filme dublado online. Quer dizer que foi uma experiência muito gostosa pra mim. E, porra, pela atuação da Kristin Scott Thomas, que tá impressionante mesmo. O elenco é todo legal, mas ela tá um destaque. E aí, alguém quer falar mais alguma coisa? Ah, eu quero falar que vai começar a cura, gente. Vai lá, meu amor. Também a gente já tá encerrando por aqui. Então, eu queria agradecer o Evandro Sal, que é do SextaCast. Obrigado, Evandro, por participar com a gente aqui. Dá o link lá, por favor, pro pessoal poder visitar. Claro, sim. É o sextameianoite.wordpress.com. E lá você vai conhecer bastante sobre cinema de terror. É, estamos aí, né? Estamos começando, então... Ainda é uma fase, digamos assim, de conhecimento para nós. A cada programa a gente conhece um pouco mais sobre esse gênero. Estamos aprendendo sempre. E eu, principalmente, porque eu tinha uma certa coisa. Assistia filmes apenas por assistir. Então, quando começamos essa ideia de produzir esses casts, então, foi aí que eu comecei a despertar para analisar um pouco trilha sonora, diretor, o que eles já fez, o que eles fizeram antes. Então, tem tudo um esquema para você assistir um filme, analisar, para poder falar. Então, assim, nós estamos aí aprendendo, estamos participando, o pessoal está gostando ainda bem, e a retribuição é sempre bem-vinda dos nossos ouvintes, com comentários, e muito bom, assim, estou gostando. Espero vocês também lá participando dos comentários do Sexta Meia Noite com o SextaCast. Tá certo. Olha, eu te agradeço aqui e eu quero mandar um abraço também pro Marlon, tá? Pro Espírito Zombeteiro, que o Marcos gosta bastante, né, Marcos? Eu gosto. O Marcos tá sempre falando do Espírito Zombeteiro, ele adora, cara, ele é mó fã. Pode falar pro Espírito Zombeteiro. Com certeza ele estará escutando esse programa. Opa. Beleza. Quero agradecer ao Diogo, que é do Otacast. Obrigada, Diogo. Deixa o link pro pessoal aí também. Eu que agradeço o convite, o site é otacompany.com.br. Lá tem a rádio também, se vocês curtirem música oriental. Beleza, obrigada por participar, valeu mesmo. Eu quero agradecer ao Kill, obrigada Kill, que é lá do Farrazine, valeu mesmo. Foi curtinho esse daí, né, Kill? Foi rapidinho, né? Express. Eu agradeço. Gosto de rapidinho, Kill. Não, eu capricho, eu capricho. Ai, meu Deus. Eu sabia que hoje ia ser muita risada, viu? Ela achando assim. É, e essa frase também é estranha. Pois é. Obrigado, Angélica, pelo convite novamente. Eu espero que o pessoal vá se acostumando com esse jeito meio travado meu. E um prazer conhecer aí o Evandro, o Diogo, a Xana. Oh, valeu. E então, recentemente, obrigado, nós saímos com... Nós lançamos o Farrazine 17, né? E vamos lá, vamos dar uma olhada, tá interessante. Tá um pouquinho mais magrinho, pós-férias, mas tá a qualidade, a gente procura manter. Tá certo, valeu mesmo, que o pessoal... Vão lá conhecer o Farrazine, que vale a pena, viu? Eu já andei lá, tá maravilhoso. Muito bom mesmo, viu? Muito legal o teu trabalho de divulgação, o trabalho que vocês têm lá, viu, Kill? Vale. Obrigado. Muito bom mesmo. Aliás, eu, ali na Contracapa, nós estamos fazendo uma parceria com o Masmorra, divulgando a promoção. Opa! Né? O pessoal ligar, né? Mandar assim, a mensagem para concorrer aí ao Action Figure, né? Tem que mandar. Não, eu já mandei a minha... Não tem vencedor assim, mas já tem uma pessoa assim que tá disparado na frente. Legal. Beleza. Então, Marcos, obrigada por ter participado com a gente aqui, querido. Prazer foi meu, prazer em conversar com o Evandro e com o Diogo pela primeira vez. Prazer em conversar mais uma vez com o Kio e com a Xana. É isso aí. Todo mundo gostou da tua presença, Xana, tá vendo? Ai, querida. Mesmo toda colocada, toda trabalhada no Rivotril. E se ia estar aqui, porque é sempre um prazer maravilhoso participar do Masmorra. Ô, coisa gostosa. Da última vez me apaixonei pela voz daquela maravilha, que eu esqueci o nome agora porque o Rivotril bateu. Mas hoje, Kio, titia tá aqui, viu? Tá certo. Obrigada, Xana. Passa lá pra gente, por favor, os links dos seus blogs, pro pessoal poder conhecer. Pois então, gente, um dos blogs acabou, que foi o agente.blogspot.com. Já era. Já era? Tá? E já era. E dia 7 de setembro, a notícia exclusiva, não sei se vai esse podcast vai ao ar antes do dia 7 de setembro, tá estreando xanachanchada.com. tá? E porque então uma equipe aqui de Fortaleza se interessou e tá então patrocinando xanachanchada.com. É entretenimento agora, a gente vai falar de teatro, de música, de várias coisas. Então não tem mais o Cine Chanchada, então a partir do dia 7 de setembro, xanachanchada.com. Olha, que chique, hein? Legal mesmo. Filha. Muito fora bom. Que Tia Xana também deve, então, pro ano que vem, fazer alguma coisa em televisão local. Olha só, tá vendo? A gente tá falando com uma pessoa famosa, celebridade, rapaz. Tudo pra ganhar ingresso de graça, pra entrar nas boates. Mas depois de exibido em TV local, você tem que colocar no YouTube pro pessoal ver também, né? Com certeza. Sim, a gente vai começar, então. Ah, eu vou lá dar notícias babado, já que eu tô colocada mesmo. É que, então, vai ter o Xanástico, que é uma coisa de notícias durante a semana, né? E a Xana vai dar notícia aqui, então tem já um jinglezinho que eu vou cantar aqui exclusivo pra vocês. Agora eu tô virando cantora também. Olha. Final do ano eu lanço Xana só para bichinhas, volume 1. Pra quem já teve oportunidade, a Angélica vai deixar o link aí das músicas que ainda estão pra baixar de graça. Depois eu vou cobrar, hein? Ó, tem que aproveitar. É. E vai ter o Xanástico, que então, olhe bem, preste atenção, tudo que eu quero é um necão, é Xanástico. Sensacional. Eu quero que tenha caldas, gente. Ai, muito bom, cara. Obrigada, Xana, você é maravilhosa. Sabe que eu sou tua fã. Esse vlog é de volta bem maravilhado, né, gato? Eu quero você lá, quero que seja o primeiro que comente, viu? Ó, tá vendo lá? Quem, o Marcos? Isso! Olá, Marcos, tá vendo? Tem que ir lá. Opa, comentar. Vou comentar sim. Vai lá. Beleza, é isso aí, gente. Obrigada, valeu mesmo. Foi muito bom o papo, tá? Beijinhos. Se todo mundo quiser dar tchauzinho, ó, pra ficar bonitinho, ó, tchauzinho, tchau. Gente. Tchau, fofos, lindos, gostosos. É hora de dar tchau. Beijo, lindo. Legal. Tchau, boa noite a todos. Boa noite. Valeu, cara. Bacana, hein, mina?